Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Como já é costume, à quarta-feira, trazemos-lhe sempre um artista ou uma banda diferentes. E hoje vamos falar dos suecos Ace of Base. Eles que ficaram conhecidos pelo famosíssimo tema All That You Want, uma música que... enfim, que acabou por marcar a década de 90, em termos musicais, claro está. Ace of Base, de Uf Ekberg e dos irmãos Berdren, estou a falar de Jenny, Lynn e Jonas. Lynn acabou depois por abandonar o grupo. Tudo começou em 1990, quando os três irmãos decidiram formar uma banda chamada Tech Noir. Acabaram por conhecer, mais precisamente, Jonas... Berdren acabou por conhecer Uf Ekberg e acabaram por gravar alguns temas, formando depois os Ace of Base, os quatro. Acabou depois por sair, Uf Ekberg ficou, mas Jonas acabou por sair da banda. Aliás, Lina acabou por sair da banda. Ficaram só os três. O primeiro álbum da banda, Happy Nation, foi editado em 1993. Eles foram suecos, mas, aliás, são suecos, mas a editora que os aceitou, a editora que os acolheu, é dinamarquesa, a Mega Records. Foi, na altura, a editora que viu neles algum potencial. E, com certeza, que quem diz assertivamente, acabaram depois por se tornar um ícone da música pop dos anos 90. Acabaram por esfumar um pouco a sua intensidade, a sua marca na música pop da atualidade, mas ainda hoje se encontram no ativo e com estes três elementos. Vamos escutar três temas, e começando pelo princípio então, All That You Want, a música que marcou o ano de 1993. Vamos depois ficar com Don't Turn Around e do 2004 com Wonderful Life. São estes os três temas que vai poder ouvir nesta emissão do Musicália, pelo menos para abrir. Depois tem mais. Here I go out to the sea again. There's sunshine not so alone. Dois temas agora do álbum de 1995, The Bridge. A música que vamos ouvir chama-se, aliás, as músicas que vamos ouvir chamam-se nem mais nem menos do que Never Gonna Say In Sorry e Lucky Love. São as faixas número 2 e 3 do trabalho que acabei de mencionar, 1995, The Bridge. E é mais uma vez aquela mistura entre, bom, como é que eles dizem? É para ter o reggae pop. Pronto, isto é o reggae pop. Digamos assim, isto é meio reggae, meio pop. Pelo menos tem ali grandes influências de reggae nas batidas destes Never Gonna Say Sorry, do Turnaround e sobretudo do All That You Want. Do All That. All That You Want, assim é que está correto. E vamos então ouvir estas duas músicas desta banda que muitas vezes foi comparada em termos de sucesso com os ABBA. E digo em termos de sucesso, não vá o ouvinte pensar que a banda foi comparada com os ABBA em termos musicais. Não, até também não faria sentido, uma vez que são géneros musicais e épocas totalmente diferentes. Mas bom, vamos então ficar com Never Gonna Say In Sorry e com Lucky Love, duas músicas de 1995 deste álbum The Bridge dos Ace of Base. Como dito inicialmente nesta emissão, o seu sucesso, a sua influência na música pop internacional, acabou por decair um pouco e os Ace of Base, salvo pelo passado, ficam quase esquecidos no presente. Mas nós aqui na Antena Web vamos ajudar a que eles continuem bem vivos nas nossas memórias. E vamos trazer mais um tema, já do novo milénio, do ano de 2003, do álbum singles Unspeakable. Aliás, álbum single, porque o single se chama mesmo Unspeakable. Traz algumas versões, como uma versão Radio Sweden e mais duas versões remix. Pois bem, nós vamos ouvir a versão radio, que não é a versão Radio Sweden, é a primeira faixa, e então este Unspeakable, a música que foi então lançada em 2003. Em 2009, os Ace of Base já lançaram mais um single, nós aqui na TNWeb ainda não o temos, mas está para muito breve, infelizmente não chegou o tempo da emissão de hoje. De todas formas, ficará para uma próxima oportunidade, quanto mais não seja, para mais tarde ou mais cedo o apresentarmos também aqui nas nossas emissões. Da minha parte, quanto à Musicália, é tudo. Eu estou de volta amanhã, também à mesma hora, 8:30 da noite, para lhe trazer mais uma edição do Musicália. Da minha parte, então, por agora é tudo. Fique bem, já a seguir, Joana Santos, entre no ar com mais um Noite Entre Todos. Um forte abraço, até amanhã, boa noite.